Quem aqui vai amanhecer hoje? Coloca a mãozinha pra cima! Eita, que tá só no comecinho, bora piaça aqui, ó! Olá, meu maestro DJ Ramonzinho! Manda bola! Vamos botar pra agitar esse povão, meu irmão! Bora pra cima! Só quem vai amanhecer, coloca a mãozinha pra cima! Só quem é do Flamengo, coloca a mãozinha pra cima! Só quem tá feliz, dá um gritinho! O maestro DJ Ramonzinho! Pra começar! Apoio Fabinho Multimarcas, a loja que veste o DJ Ramonzinho! E quem é do Vasco da Gama, dá um grito aí! E quem tem amigo corno, dá um grito! Jogue a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. E jogue a mão pra cima, jogue a mão pra cima. E bate na palminha, bate na palminha. Bate, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Eu sou vascaíno. Não tem ninguém do Vasco hoje aqui não, gente. Vasco, dá um gritão! Tem alguém do São Paulo hoje aqui? Tem? Tem alguém do Corinthians? E quem é do Flamengo? E só quem é do Flamengo, joga a mão pra cima. E só quem é do Flamengo, joga a mão pra cima. Vai jogando a mão pra cima e bate na palminha. Bate. Tchau, tchau, tchau. Valendo! Estúdio D! Ramonzinho! Aqui vai um novo dance para a festa do Pará. Festa de São Benedito, que acontece seguro. Tem muito sonho e agitação pra você dançar. O agito é legal e você... Jogue a mão pra cima e canta bem forte! Quem é do Flamengo, dá um grito e sai do chão! É o DJ Ramonzinho na parada, meu irmão! Só quem acredita no papai do céu, coloca a mãozinha pra cima aí! Quem tá solteiro, dá um grito! Eu vou curtir em Gurupá com meu amor. São Benedito já abençoou a melhor festa do Pará em Gurupá. Quem já foi pra Gurupá, dá um gritinho aí. Vamos ensaiar em Gurupá, em Estúdio D. Agora a emoção é o show do povão. Manda chamego. DJ Ramonzinho Producer. DJ Ramon Producer. Eu vou pra festa que é tradição em Gurupá. E é sem dúvida a melhor do Pará. E com DJs Barão. Joga a mão! Me divertir! também fazendo a festa. Sejam todos bem-vindos, amor. E quem é do Piaça quer dar um grito. Joga a mãozinha pra cima aí, ó! E joga a mão pra cima, joga! O maestro DJ Ramonzinho. Quem é que tá solteiro, coloca as duas mãozinhas pra cima. As suas pra cima! Lanchonete Pizzaria Gênios Boa. Pra estremecer tudo! Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Eu falo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem. Joga a mãozinha pra cima. Vem. E chama. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Quem tem amigo corno, dá um grito aí. Joga a mão pra cima, a mão pra cima. Esse é o famoso 16 cima, vai jogando a mão pra cima. E joga a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. E bate na palminha, vai batendo na palminha. Quem é que vai beber, quem é que vai ficar loucão hoje? Dá um gritão! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Pra minha casa não, pra minha casa não. Pra minha casa não, pra minha casa não. Pra minha casa não, hoje eu vou virar. E alô? O Fábio Assunção. Quem tá solteiro, vai jogando a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima. Quem é que tem vizinha fofoqueira, dá um gritão aí. Só quem tem vizinha fofoqueira de verdade, dá um grito aí. Vai jogando a mãozinha pra cima, pra ficar bonito, pra ficando bacana. Joga a mão pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. As duas mãozinhas pra cima, as duas mãozinhas pra cima. E balança, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Joga a mão pra cima. 33 iluminações aqui com a gente, meu irmão. Só na manha, na retaguarda, garoto. O Relatinho aqui com a gente também, curtindo. Um abraço muito carinho, Relatinho! Joga a mão pra cima aí, ó! Pra começar! E só quem tá solteiro vai jogando a mão pra cima. SS pra vocês. Vai, vai detonar dentro de mim. Apoio Fabinho Multimarcas, a loja que veste o DJ Ramonzinho. Vai! Eu meu parceiro Domingo Pelais, ele é sua primeira dama, nossa amiga Cleudice! Rapaziada do estúdio D, só no comecinho! Quem é que tem amigo chifrudo, dá um grito aí, meu irmão. Vai do chifrinho! Amigo chifrudo de verdade, coloca a mãozinha pra cima aí. Só quem tem amigo chifrudo, dá um gritinho aí. E quem tem amigo que é bancado por viado, dá um grito aí que eu quero ouvir. Pra começar, Ramonzinho. Pra cima. E quem tá solteiro, dá um gritinho aí. E quem tá casado, dá um grito também. Só sofre de amor quem não curte o baile do DJ Bug. Baile funk à vontade. Canta assim pra ele, vai. Manda pra ela, DJ Bug. Manda pra ela, vai. Ó. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Tô solteiro, tô firmão, tô de volta no mundo. Tô solteiro, tô filmando, tô de volta no mundão. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem... Voltando pra roubar, já dia 10 de agosto, vamos estar lá na sede Espaço Diversão, no Rio Arangona. Solzão, estúdio D, vamos tá fazendo a festa, porra, tá bom? É o DJ Ramonzinho na parada, meu irmão! Só sofre de amor quem não curte o baile do DJ Hugo. Olha o funk aí, ó. Dali, Ramonzinho. Joga a mão pra cima quem tá solteiro de verdade aí, ó. E agora, Ramonzinho. Cai de boca que tá muito bom. Agora contigo tá, vai tá gostosinho, vai tá gostosinho, vai tá gostosinho, vai tá gostosinho. Tá muito bom, tá muito bom. Vai com rabetão no chão. Vai com rabetão no chão. No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Caraca, hein? Continua que tá muito bom. Vem com essa boquinha, baixa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão. Tô danadinha, vista na pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. Cai de boca que tá muito bom. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Cadê a galera do Vasco da Gama? Já foram embora os vascaínos já? E a galera do Flamengo ainda tá aí! Só quem é do Flamengo, joga a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. E joga a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima. E agora? Agora é valendo, Ramonzinho! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, o já falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu, tira a blusa, a sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. O Luiz Carlos falou que hoje aqui não tem flamenguista. Eu falei que tem, quer ver? Quero ver os flamenguistas comigo fazendo. Oi! A mão pra cima! Oi! Oi! Oi! Oi! O bagulho aqui é sério, o momento é difícil. Tô fechado aqui na terra, é com a última. Mas se liga no meu papo, sem cumprir vacilação. Só os vascaínos bati na palma da mão. O bagulho aqui é doido, e se já é, já foi. Quero ver os flamenguistas comigo fazendo. Oi! Oi! Oi! Oi! Só quem tá solteiro. Pra começar! Sabe esse dia que tu acorda se ressaca? Muito louco, doidão. Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama. É o dia que a orgia tomou conta de mim assim. Ah, eu saio com com o Léo, o Edgar e o Denis. Daqui a pouquinho tem o Rodrigo Pop. Rouba, tem o Escalos também. Na 4x4 a gente zoa. Oxi, energético, quanta mulher boa. Ui, o bagulho tá sério, vai rolar o adultério. E jogue a mão pra cima, mas jogando a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Quem é que tem amigo baitola? Coloca a mãozinha pra cima aí. Quem é que tem vizinha fofoqueira? Dá um gritinho aí, ó. O bonde passou, as novinhas observou. Faz gente do me seguir pra postar no YouTube. Eu tô na mira dela, ela tá na minha mira. Aí que eu te pergunto: de onde vem essa novinha? O bonde passou, a novinha observou. Viu em me seguir nesse daqui, eu vou que vou. Ela pensa que me engana, de boba não tem nada. Meu parceiro Diego também, já aqui com a gente, rapaziada do estúdio dele. Meu amigo Diego de som e toda rapaziada. Obrigado pelo carinho, tá bom? Ela quer a pé na praia, cobertura beira-mar. Se ajoelha no chão, me pedindo pra casar. Passou no calçadão, do jeito que tá na moda. Olha a cara dos meninos, vixe, não tem quem não olha. O bonde passou, a novinha observou. Viu em me seguir nesse daqui, eu vou que vou. Ela pensa que me engana, de boba não tem nada. Quer ostentação, dá um pião de sonata. Pólvora, Ramonzinho! Mais pólvora, maestro! E o quê? Mais pólvora! Bora pra cima! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey! Um abraço muito carinho, toda rapaziada aí da distribuidora JP. Tá ligado pelo convite, meu amigo. Galera do Sonzão Estúdio D, e aí, domingo? Começou! E vai jogando a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima, vai jogando essa mãozinha. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Quem é que tem amigo feio, dá um grito aí, quero ver. Só quem tem amigo feio de verdade, dá um grito aí. E ele canta assim, Ramonzinho. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e eu tenho um rabeta, garoto. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando. Isso! Passando DJ Cumpido, mestre aqui que eu aceito também. Nunca, não quis. Obrigado pelo carinho, toda rapaziada, tá bom? Deixe-me o nosso amigo Nildo e toda a sua rapaz, e valeu, maninho! Feliz, levou. Eu te avisei, brincou com meu amor e Marcelo, meu irmão. Começando aí, 20 reais. O nosso parceiro Jean, é isso? Nosso parceiro, o mestre. Nosso parceiro Cumpido, o mestre, 20 reais. Começando com ele, tamo! Sucesso absoluto. Seu amor, venha pra cá. Deixa de tomar jeito. Não sou DJ, sou carregador. Eu não posso ir embora sem tocar essa, garoto. Santorini. Eles são produções. Não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Se um cara sente como o meu, ela com certeza vai se ligar. Tem doida com o Ramonzinho. Acho que ele tem doida com o Ramonzinho. Ramonzinho! Ele tem doida com o Ramonzinho. Acho que ele tem doida com o Ramonzinho. Com o Ramonzinho. Com o Ramonzinho. Alô, Belly! Ei, Macapá, tá 40 graus. E o maestro Ramonzinho? Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. E vai no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, vai! Dá pra ficar melhor, dá pra ficar melhor, vai! Só os flamenguistas, joga a mãozinha pra cima aí! Pra cantar, pra ficar bem forte, bonito! O Nildo aqui com a gente também, muito obrigado pelo carinho. Bora, Nildo! Será que vai me perdoar? Rapaziada, o som estúdio D, já no aquecimento! Amor sincero, tem muito pra te dar. Me perdoe, meu bem, eu não quis te magoar. E vai virando um batidão, e vai virando um batidão. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume. Olá, rapaz, já também como está? Dia 21 de julho, aí no passeio flutuante, com o somzão estúdio D, vai ser uma loucura, tá bom? Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? É melhor você vir fazer a festa com a gente, Ramonzinho! Bate na palminha, vai bater uma palminha. Bora, Ramonzinho, Ramonzinho. Super Pop é curtição. Esse som arrasta o povão. Vem. Corre aquele fogo, DJ Valdo Square. Cai, o sol brilha, a esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista, tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Dê tempo ao tempo, veja no mar o pescador, tão só, não desistiu, esperou, veja no mar o pescador. Jogue a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E bora aí doidão, Ramonzinho! Ramonzinho! Poderoso vai tocar. Tudo que existe é qualidade de som. Quero nego, você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Vou você, o melhor da noite. Mas vou no ouro nego, todo mundo vai. Posso mais digno de muito valor. Um abraço muito querido também, meu parceiro. Sabe DJ Júnior? Só quero dançar. Meu parceiro cumprindo o mestre, quem gostei também. Daqui a pouquinho tem o Rodrigo Pop, tem meu parceiro Luiz Carlos, claro, pra fazer a festa também! Enquanto isso, a gente vai no caqueado assim, Ramonzinho, filho! Vai pra cima! Quem é que tem amiga fura olho, coloca a mãozinha pra cima aí! Vai cantar essa aqui, ó! Essa aqui é só pra quem tem aquela amiga fura olho! Pode cantar pra ela assim, então vai! Eu me apaixonei, já não posso esconder.

saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondi eu e meu bem na mesma hora. Só pra quem sabe, vai! Veja só. Tchau. Fica com Deus. E aí, Júlio? De vez em quando, boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Meu parceiro Romaldinho e toda a sua tropa aqui com a gente, um abraço, Manilho. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Você pegar a gatilha e dançar pro meio do salão com o Estúdio D. E o Ramonzinho já no gama. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso falar? Ei, Luiz! Cafuné no cabelo. Pedir o seu sono, sei lá. Até prova seu beijo. Pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar. Nem precisa pagar. Pega sua toalha pra quando você sair do banho. E aí, Rodrigo? Tira a cobaia pra quando você fizer seus planos. Então canta assim pra ele. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, esse amor em mim. E quando for beijar alguém, peça esse beijo em mim. Mas antes de amar meu bem, peça esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Falta o dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria. Só pra quem é casal raiz, meu irmão. Pode crer! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem diz. E a minha música com a Dani, né, Dani? No salão. Pra cima! A minha loira digital! Cima, a gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Liga. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. DJ Ramon. Não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Esse casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Zero, zero, sete. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. E a rapaziada chegando com a gente, claro. E é isso que é. Já tô dando no estúdio dele, Ramonzinho. Ela toma um pouquinho, tem o Luiz Carlos, claro. No nosso águia de Macapá. O nosso Zão Transamérica. Ela no salão. Banda 007. O maestro DJ Ramonzinho. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido. Que não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei nosso momento. Sentimento proibido até parece. Bora, Luiz Carlos! Quer saber? Bora pra cima! Olá, DJ Ramonzinho! Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. Só pra machucar um pouquinho, vai! O que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Yeah, yeah. Minha. Banda 007. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não vale nosso momento. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu fazer amor é tão gostoso, com você, meu bem, é muito mais. Só um pouquinho. Abocanhar a tua boca, feito louco como ninguém faz. Olha o som do estúdio D aqui, ó. Mil loucuras. Rapaziada no piaço aqui, ó. Mirando os olhos de... Festividade bacana, valeu, Nildo! Só eu e você, te lambo... Meu parceiro Domingo Pelaz, ele é a sua primeira dama com a gente. Toda a galera aqui hoje, garoto! Chantilly, quero lamber teu corpo. Creme de chantilly com cobertura de morango e açaí. Vou abafar o teu gemido pra ninguém ouvir. Chantilly, quero lamber teu corpo com creme de chantilly. Beijar a tua boca pra te possuir. No chão, na cama, no banheiro eu vou te seduzir. E a rocha, e a rocha, a rocha que ela gosta. Daquele jeitinho, Ramonzinho, vai! Eu cheguei em frente ao portão. Lanchonete Pizzaria Gênios Boa. Meu cachorro me sorriu latindo. Olá, experiente DJ Luiz Carlos. Já, já, já, já. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. É, rapaz, já tá chegando o nosso Aya. O nosso toque é tudo, aguarde! Tudo estava igual como era antes. O toca tudo. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Então, Gana! Eu voltei. Pra onde? Agora pra ficar. Bora cumprir o mestre. Porque aqui, aqui é o meu lugar. E pega a gatilha e vai, vai no caqueado. E pega essa gatilha. Daquele jeitinho bem na manha. Ramonzinho Luiz Carlos, do nosso Águia! Sonzão Transamérica! Jaguinho! Fiquei apaixonado, fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto procurava e finalmente eu encontrei. Fui curtindo a carroça da saudade do búfalo do Marajó. E o DJ Tubarão. E ela toda tímida, me dando bola. E eu todo ansioso pra te chamar de meu amor. Então chama! Não perdi tempo e cheguei junto dela. Convidei para dançar e ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com o Wellington Franginho. E vai virando um partidão, e vai virando um vai virando. E essa é do nosso Águia de Macapá, meu irmão. Brevemente de volta. Bora, Ramonzinho. Baby, por favor. Você é o que eu sempre quis. És meu amor. Faz o T pra mim. Você é que me faz feliz. Ramonzinho e Netinho. Já que Ramonzinho. Vejo o brilho no seu olhar. Pega a boquinha, tem ele. DJ Luiz Carlos. Faz o show pra galera. Hoje os DJs do Águia de Macapá detonando aqui no estúdio dele, Piaça Caba, irmão. Valeu pela moral, tá bom? É o Águia toca tudo. Vou te tirar para dançar. Ramonzinho e Netinho. Vejo o brilho no... Olha o Renatinho aí, só no gagueado, garoto. DJ Luiz Carlos faz o show pra galera dançar. O Transamérica tocando, bate forte a emoção. É o águia, toca tudo, mexe com o coração. E o gagueado, e o gagueado. Manda zero, zero. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Daqui a pouquinho tem o nosso parceiro Rodrigo Pop também, pra fazer a festa aqui com a gente, tá bom? Bora, Rodrigo. Ela errou quando o beijo não me arrepiou. Começando a aquecer, garoto. Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase. Hoje o Rodrigo falou, meu irmão, que ele vai assumir das duas até o meio-dia, garoto. É o Rodrigo. Até Marte. Aí, sem de bom. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. E pega, e pega, e vai do que aqui. Sabe quem sabe, vai! E agora? Sou novo pra viver com você, história de amor. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. E eu preciso do quê? Fala! Preciso experiência, tenho medo da dor. Não chora! Chora, chora, não vou! Vem pro Piaça aqui, a voz da festa! E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. A nossa amiga aqui, Leonice, primeira dama, meu parceiro Domingo Pelas. Já no SB. Recordar um pouquinho aqui com a gente. Ao som do estúdio dele. E agora? Sou um homem inocente por toda a vida. Necessito de uma mulher. O doce está valendo. Ramonzinho. Alô, Ramon. Bota pra cima. Seu amor agora. Saudade depois, seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida. Eu estarei por perto pra enxugar. Yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Yeah. Sabe quem sabe? Eu quero viver a vida. Quero flores. Mais pólvora, Ramonzinho! Mais pólvora, maestro! Mais pólvora! Pra cima! Quem é que tem amiga fura-olho? Coloca a mãozinha pra cima aí! E quem tem amiga prostituta, dá um grito aí! O cafajeste da lambada chegou, bebê! E aí, eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é puta, que delícia de mulher. Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, vai que puta. Que delícia, mulher. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste, porque eu tenho a arma. Ao som do estúdio, dei o Ramonzinho, Luiz Carlos, Rodrigo Pop, garoto. saia. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxo. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. E agora? Tô tratando de uma prostituta. Ela é linda, ela é puta. Ai, tô de rolê com a prostituta. Ai que gata, ai que puta. Que delícia. Vem assim, vem. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é puta. Daqui a pouquinho a gente agita, garoto. Tchau, tchau. Que gata, ai que puta. Saia mandando pras minas safadas. Preste atenção no que eu vou te falar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. A nova onda do momento, balançar. Joguinho! Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Só no caqueado, garoto! Que delícia! Foi merençar, vou passar o exá. O maestro DJ Ramonzinho. Vou passar o exá. Apoio Fabinho Multimarcas, a loja que vence o DJ Ramonzinho. Opa, vem! Repeat, repeat! Olê, olê, o cafajeste da lavada chegou, bebê! Lava saia! Lava saia! Coisa pul, coisa cana, coisa coda. Pois a barruca, pois a moto, pois a cochon, pois a lapin, pois a raton, pois a fama, pois a fama, pois a fama. O nosso amigo Luiz Carlos daqui a pouquinho já se preparando também, então ó, vem o Rodrigo. Pois a fama, assim ó, dessa peré, reca, dessa peré, reca, dessa peré. E vai no caqueado, caqueado, acelerando, acelerando, acelerando, acelerando, acelerando. Bora acelerar essa parada aqui, então. Som do estúdio dele. O parceiro DJ Cumprido, mestre, o homem da iluminação aqui com a gente, bora, maninho. Só pra quem é bom de caqueado, assim, ó. Nosso amigo DJ Jellison também. O parceiro do sonho dela, bora, guarinho. E a 10 de agosto vamos estar lá na sede Espaço Diversão no Rio Aranguola, fazendo a festa.

Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, no chão. Hit dance. A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão. E vai jogando a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima, a mão pra cima. Quem é que tem amigo viado, dá um grito aí. Apaga esse negócio aí, pô. Mexe tudo no escurinho aí agora. No escurinho pra ficar bacana. Sexta-feira rotineira, eu vi meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. Whisky, cama, boxe, o sexo. Atenção, Irã, lá no gerador rapidinho, alô, Irã! Senta porra, vai, caralho, toma, toma. Vai, e desce. Feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. O uísque, cama, boxe, o sexo colado. E quem tá namorando, coloca a mãozinha pra cima. Só quem tá namorando, coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem foi que recebeu o presente do dia dos namorados, coloca a mãozinha pra cima aí. E quem tá solteiro, coloca a mão pra cima aí. Só quem tá solteiro de verdade, coloque a mãozinha pra cima e canta assim, ó. Canta bem forte, Ramonzinho, vai. Tamo junto aí, quem sabe canta. Assim, vai. Amar, rompe, passar, conheci. Mas agora eu não quero nem de graça. Vocês! Ô moça, não dá mais. E agora? É uma briga em cima da outra. Sai com as suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar pedido e vim aqui me dar. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar pedido e vim aqui me dar. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar pedido e vim aqui me dar. Amar, amei, passar, conheci. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Alticolé, filho, alticolé. Quem sabe vai? O calor tá aumentando, tá quase 40 graus. As mina tudo de biquíni na praia passando mal. Eu vou mandar um papo, então pode botar fé. Esquece o canudinho e vem comer o ticolé. Vem comer. Eu tô querendo ticolé. Eu tô comendo. Ticolé é muito bom. Eu vou comer o ticolé. E no sabo de melancia ela já tá viciada. Toma aí, Eduarda. Pega aí, Eduarda. Eu tô querendo ticolé. Ticolé é muito bom. Eu vou comer o ticolé. E agora? Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Quem é de Santana, coloca a mãozinha pra cima também aí. O contagiante vai entrar pra cima dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, vai brisa, quer ver o crise. Não tem bozão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse. Não tem bozão, te faz mexer. Pode começar desse. Safadão, eu piquei. O som do estúdio de Ramonzinho já no comando, garoto! Tem gente que tenta, mas não tem. As manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Ei, enquanto chamam atenção com Xandão, resolvo com realzinho de dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake. A dose do meu beijo mata sua sede. Não tem no mercado outro igual. Eu sou original. Eu sou original. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Chamado grato, ela aguenta a pressão. E joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. E joga a mão pra cima, vai jogando a mão pra chacoalhando o rabetão, chacoalhando o rabetão, vem chacoalhando o rabetão, bum bum candão, vem chacoalhando o rabetão, chacoalhando o rabetão, vem chacoalhando o rabetão, bum bum candão, chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando o rabetão. E o Ramonzinho do Transamérica já aqui fazendo a festa. Daqui a pouquinho tem Luiz Carlos, claro, do Transamérica aí também. Meu parceiro Rodrigo Pop, do Trepidante, meu irmão, fazendo a festa aqui no Piaça Guerra. Quando entra o grave. Hoje do trânsito do trepa, garoto. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ramonzinho! Ramonzinho! Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Yeah, yeah. Quando eu me chamo a loma e as gêmeas na canção, vai paralisar com bunda no chão. Vai paralisar com bunda no chão. Eu paraliso com bunda no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisar com bunda no chão. Vai para, vai para, vai para, para, para. Vai amanhecer, dá um grito aí! Olá, meu maestro DJ Ramonzinho! Joguinho! Vamos botar pra agitar esse povão, meu irmão! E aí, ó? Jam is pumping, look at here, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party. E joga a mão pra cima e sai do chão. Quem acredita no papai do céu, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver aí, ó. Coloca a mãozinha, meu filho! E jogue a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima, a mão pra cima e sai do chão! Meu amigo Domingos, Velaz, proprietário do estúdio D aqui, ó. Ele é a sua primeira dama, claro, bora Cleonice! E jogue a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. Quem é que tem amigo corno, dá um grito! Night is a night of love, forever and ever is never enough. Night is a night. Quem é que tá cansado, coloca a mãozinha pra cima aí. E quem vai amanhecer, dá um grito aí, ó. E joga a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. E joga a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Hey! Hey! E hey, hey, hey. Au, au, au. Ita, ita, ita. Bora na contagem, na contagem, na contagem. 5, 4, 3, 2, 1, libera! Mais pólvora, garoto! Mais pólvora, Ramonzinho! Os vascaínos e os flamenguistas. Quem tá feliz, tira, tira o pé do chão, tira, tira o pé do chão. Quem fica no chão é boiola ou sapatão. Parceiro Negão aqui com a gente, meu irmão! Bora pelo carinho! E tira o pé do chão, tira, tira o pé do chão. E tira o pé do chão, tira, tira o pé do chão. Quem ficar no chão é vascaíno! Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor. Me achar um nada, foi sem ter teu carinho. Só quem tá feliz vai sair do chão sozinho. Só quem vai amanhecer vai sair do chão agora! Que galera bonita é essa, Ramonzinho? Amor, venha de onde vier. já que estamos na época dela, bora detonar. Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a darivada, a sorte da beleza que existia. Pera lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Me arraiou, rastou na areia. Minha sereia, São João é um amor. Olha o trenzinho, olha o trenzinho, já passando por aqui, ó. No verde novo, verde louco, verde mar, a alegria do bumbá, meu boi bumbá. Na alegoria viva do maracatu, o povo canta, o povo dança, alavante, alavanto. É semideus, é semidu, viva a magia, viva do maracatu. É só o comprido ganhando. É semideus, é semidu. Viva a magia, viva do maracatu. Estrela candente cai do céu. Estrela candente é claro véu. Abelha rainha faz o mel. A noite é dona lua clara. Estúdio de... Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Esse mato fina negra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. E vai no caquinha, no caquinha, no caquinha, no caquinha. Olha o trenzinho aí, galera! Direitinho pro piacho do navio. Rebeiro, meu... Olha a grande roda também! Meias caçadas, meias pegas de boi. Andar na vaquejada, dormir ao som do chocado. E acordar na passarada. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada. Meu amor, não vá-se embora. Não vá-se embora. Ou fique mais um bocadinho. Um bocadinho. Mãozinho. Renatinho, sabe o que é que é? Vai, galera!